vacila, toma, nunca se emociona nas ideias de carona. Eu tô encarando uma encarado que tá de cara comigo. Vê que eu não madero e quer vir pagar de bandido. Cara feia pra minha fome, tem mano que tá faminto, pagando de Al Capone, capeito da 5-5. Merece até o cola brinco, esses tipo eu nem cola, eu brinco. Põe no bolso esses meninos que todo dia é domingo. Eu nem ligo, só não dá vacilo que não tem perigo. Vem tranquilo, vai chegar uns quilo aqui no sigilo. Campana já tá montada, acompanha essa caminhada. Quem ganha só dá risada, quem perde chora na estrada. Eu tô no beco, na viela escura te dá medo. Baby doce de idade, na boleia desde cedo. No gueto, fragante ambulante se for preto. Um enquadra atrás do outro, consequências que eu enfrento. No gueto, comunidade vive em silêncio. E quem tem a língua grande não pode morar aqui dentro. Aí fala pra cê, mano, nem cala, nem se envolve. Slug puxou teu bode, vi que tu é um X9. Mete o pé que tá molhado, olha o cheiro da pioiagem. Se tá molhado agora, mais tarde tem tempestade. É chuva de bala, na reta de quem vai pra vala. Ai, por favor, retirem as crianças da sala. A queima-roupa, sem segunda chance, porque aqui as ideias é outras. É poucas, desacreditou do pai da boca. Tomou um desacerto, levou três tiros na boca. É poucas, quem tá de alegre na vida louca. Jurão não cola não, porque jurão vive de toca. É poucas, poucas ideias pra registrar. Não vai sacar da sua draga se você não for atirar. Não saca da sua draga se você não vai tirar. Se tiver na maldade, tu pode se retirar. Pode retirar, a quadrada vai engatilhar. A bala vai cantar, toma cuidado pra não dançar. Não saca da sua draga se você não for atirar. Se tiver na maldade, tu pode se retirar. Pode retirar, a quadrada vai engatilhar. A bala vai cantar, toma cuidado pra não dançar. Bala, tô de balaclava. No pique trem bala, retira as crianças da sala. Que agora é chuva de bala. Tô de balaclava. No pique trem bala, retira as crianças da sala. Que agora é chuva de bala. Cantando as balas que canta aqui na quebrada. Três horas da madrugada, fura a parede da sala. Que apara na cara, acaba na vala. Cara inchada no sumário da mancada, virou comida de lava. Os que pensa que não pega nada, acaba na calçada com as pernas esticadas. Mãe desesperados, agente de bala clava. Na cela os bandido cava, foge pro Paraguai. CPF, identidade falsa. Aos que prefere revólver do que quadrada. Diz que na hora trava, dose, mexe o carro e engasga. Cagueta no tribunal do crime quando acaba. Os torres dera a palavra, a sentença foi decretada. Sabadão é só balãozada, água de bandido na mesa, na garupa mais cavala. Dinheiro tá fita dada, deu mole os moleque enquadra no semáforo. Não é simulacro, é só kit rajada. Bala na madame que escutava, Madonna que não é mais mandona. Perdeu a empregada, coitada, que até resto do prato catava. Pra criar o filho que hoje é bandido de balaclava. A cada história triste minha garganta falha. Metade da banca da rapaziada eu sinto falta. Enquanto os bico acha graça, nós chora, eles dá risada. E pra curar a dor da saudade eu puxei o pino da granada. Bala, tô de balaclava. No pique trem bala, retira as crianças da sala. Que agora